veja que beleza, o swing tá no ar. Sobe, desce ladeira, eu vou lá. Roda de capoeira, dindindá. Dia de sexta-feira é de paz. Se eu vou, você vai. Sexta-feira é de paz. Se eu vou, você vai. Vai! Volta e meia é casa cheia. Vou deitar e rolar. Vira e mexe, vai, se balança, cai. Deixa um pouco.